Espaço Saúde. Coluna Espaço Saúde na Band News FM. Hoje o nosso médico convidado é o Dr. Herbert Mioto, mestre e doutor em clínica médica e professor IPMED. Obrigada por atender a reportagem, doutor. Obrigado a vocês. Olha só, a gente está no período olímpico, todo mundo com uma vontade danada de praticar esporte, é uma motivação incrível, mas a gente sabe que a gente precisa de certos cuidados para voltar à prática do esporte ou para começar a praticar o esporte. Dentro disso, doutor, quando é que a gente deve consultar um cardiologista? Olha, eu acho que é interessante consultar um cardiologista toda vez que se planeja iniciar uma atividade física e regularmente, de pelo menos uma vez por ano, quando se planeja avaliar o condicionamento físico adquirido com atividade física regular. Ou seja, você faz um teste ergométrico antes e pelo menos um ou dois durante o processo de reabilitação. Tá? Isso no intuito de otimizar a capacidade aeróbica dos pacientes. Agora, doutor, a gente sabe que hoje a causa de morte por problemas cardiovasculares é muito grande, talvez uma das maiores em todo o mundo. Quando, em que idade se deve consultar um cardiologista? Muito boa pergunta. Não existe uma idade ideal. Todas as idades podem ser avaliadas pela cardiologia. Eu vou citar um exemplo. Tem casos de pessoas que têm na família vários membros que tiveram morte súbita. Morte súbita é uma morte inesperada. Então, nessas famílias, você tem que ser avaliado precocemente. Pode ser até na idade infantil, pode ser criança, inclusive. Entretanto, se nós pensarmos em risco de infarto, risco de algum evento desse gênero, seria interessante uma avaliação cardiológica após os 40 anos no sexo masculino e após os 50 anos no sexo feminino. Porque é quando começam a apresentar, a surgir as manifestações da doença aterosclerótica, que é, em última análise, a doença que causa infarto, AVC e outras manifestações vasculares, certo? Agora, muito importante, não é só consultar um cardiologista, é muito importante também fazer um controle adequado da alimentação, controle do colesterol, controle da pressão. Isso tudo é muito importante, não basta uma consulta, você tem que ter uma atitude perante a sua vida, a sua capacidade de prevenção. Doutor, muito comumente a gente está falando para um grupo muito grande de pessoas, coração dói, porque as pessoas falam assim, estou sentindo uma dor no coração, né? Mãe fala muito isso para a gente, mas existe esse sintoma, uma dor no coração, é um sintoma? Sim. Existe. É claro que por trás dessa dor existe um folclore muito grande, histórias às vezes falsas, né? Existe sim, a dor do infarto é uma dor muito intensa, a pessoa fica transpirando, a gente chama de suor frio, é uma dor mal localizada, a pessoa não consegue localizar com a ponta do dedo, e é uma dor difusa, que pode ser no meio do peito, pode ser do lado esquerdo, do lado direito, às vezes pode irradiar para o braço esquerdo ou o braço direito e muitas vezes até para as costas. É uma dor muito intensa que não deixa o paciente se sentir bem. Ele se sente incomodado, é uma dor que pode tirar assim, qualquer pessoa do cérebro. Uma dor importante. Fadiga, fraqueza, pessoa se sente inchada. Isso também são sintomas? Pode. Uma das manifestações do infarto na pessoa idosa pode ser a fadiga, a falta de ar, uma sensação iminente de morte, pode ser uma manifestação por depressão. Não necessariamente essa manifestação vem sempre com dor. Por outro lado, um paciente sob estresse pode ter essas mesmas manifestações de fadiga, de falta de ar, mas é relacionado ao estresse, que é muito comum hoje no nosso mundo, né? Nós vivemos sob constante pressão e o estresse é um problema real no nosso mundo ocidental, né? Então, doutor, a gente chega à conclusão de que o pessoal que está empolgado com a Olimpíada nesse momento, né, querendo voltar às atividades físicas, procure seu cardiologista. Sim, eu acho que, principalmente um homem, depois dos 40, é bom, né? É bom ele passar no cardiologista para fazer um check-up, para ver se está tudo bem, se a pressão está boa, se fuma, vão parar de fumar. Existe hoje medicamento que ajuda a parar de fumar. Isso é muito importante. Né? Bacana. Nós conversamos hoje na coluna Espaço Saúde com o médico convidado, Dr. Herbert Mioto, mestre e doutor em clínica médica e professor IPMED. Muito obrigada, doutor. Ok, um abraço.